cavall que era molt bonic. L'alimentava prop del meu jardí. El petit gall feia qui, quiriquiqui, quiriqui, quiriqui, quiriqui, quiri. Tenia un gall que era molt bonic. L'alimentava prop del meu jardí. El petit gall feia qui, quiriquiqui, quiriqui, quiriqui, quiriqui, quiri. Estava prop del meu jardí. El petit gall feia qui, quiriquiqui, quiriqui, quiriqui, quiriqui, quiriqui, quiriqui.